gentlemen, 0 on Mangi arrival. 050 on Mangi arrival, we are heading on Mangi Ocean 620. Request maintaining a high speed view with us. Seja no meio quando pronto, deve decolar 100 graus, 159. Sai da Puka, transição Zipar. Controle 120, decimal 8. Transponder 5477. Confirma o transponder? Roda 600, confirmando nível autorizado 370, chame para pushback acionamento. 370, chamada para funcionamento, com 600. Aparelho 262 para pushback acionamento. Autorizado, chame para ataque, para frente. Agora ataque, 262. Vamos para o retorno. Gono 924, Maceió, autorizado 350, Eucarístico 58, na cola da pista 10, saída Puka, transição Caju, controle 120, décima 8, transponder 5503. Equipe 5595, sinistração, chegada à mar e chama em meio da descida. Autorizado 060, na chegada mais, trip 5595. 060, como se eu vou estar? Somente mantém a área. Controle o Juliette, que é 10 kg, está pronto para evitar lançamento. Coordenar com os tráficos locais, 2345. Ativo, ativo. Ok, ciente, livre lançamento e informe para descida. Juliette, que é 10 kg. Obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, outra 3296, cruza 1800. 3296, contato radar decolar, subiu até 370, sai da monta. 370 na monta, 3296. Livre decolar, 47. Ativo, prossiga. Autorizado, Aracaju, nível 190, decolar da pista 10, saída Puka, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5513. Então vem para Caju, Puka Caju, 208 é controle, 5513 eu transponder, está 323. O rádio para pushback, Sanata. Juliette, Quebec Kilo, descida com curva pela esquerda, sob a vertical de Veracruz, chame cruzando 2500 pés. Quebec Kilo. Estabilizado em LS X-Ray, missão no 0, 6141, complete a aproximação LS, chame tu em 18.95. 18.95, obrigado, boa tarde. Rumba 08, livre LS, desça para 12.000 pés, altimetria em Salvador 1013, chame estabilizado no curso do localizador. Autoridade LS, descenso a 2000, mais avisado, Romba. 3193, chame o centro Recife, 3325, alterna 251. Chime 141, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 149. Livre pouso na pista 10, chame 141. Sim, 3325, alternando 251, tá 3193. Alternando 251, obrigado, boa. Juliette, quer ver aquilo? Ai, tô. Tô recebendo um bote primário, próximo se aproximando da vertical de Veracruz. Fique atento ao tráfego, ainda sem contato com contato rádio com o controle de Salvador. Ah, sim, Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5447. Trip 5447, contato radar na decolagem, Sul Matão 200, Seda Bom. Mama 200 para o Trip 5447. Confirme. É o Quebec Piloto, é o tráfico privado, nós estamos em coordenação com ele, é o Oscar Oscar Bravo, ele pegou de Vera Cruz, sobrevoou Cataprego, saindo para Salvador. E gente, fica atento ao tráfego e chame cruzando 2500 para Juliette, Quebec Hill. Temos 47 no POB, fora da zona de Altera, Salvador. Now 6320, descend to 3000 feet, trimmer sign 1013. 1013, descending to 3000 ocean, 6320. Channel 6213, Channel Centro Recife, nas frequências 13325, alterna 251. Trabalho 6203. Solo Salvador, boa tarde. Trip 5486, seguinte da November. Autorização lençóis. Dia Trip 5486, autorizado para lençóis, nível 200. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda. Sai da Momo. Após o Momo direto, controle 120, décima 8, transponda 551 na frente. Autorizado 200 lençóis, decola 10 com curva esquerda, saída Momo, após direto. 1208 o controle, 551 no sétimo, transponda 5486. Direita 1219, solo, obrigado, boa tarde. Prossiga em condições visuais via corredores. Vera Cruz Interlagos, informe parede, Oscar, Oscar Bravo. Estimando 1.013 no altímetro, mantendo 1.500 pés com 1.013 no altímetro. Controle 521, assina identificação, desce e mantém 040, chegada bom. Descente até o 040, bom. Autorizado, alinhar e decolar, 120 graus, 129, passarelo. Vida, Cláudio. Passarelo, 08, estabilizado no localizador. Controle 39.81 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, 39 é Recife 39, taxi via Índia para o ponto de espera, quando lá 2 na noite, decimal 95, ajuste padrão. Valeu, excelente, quando o ponto vai, valeu 295, abraço, toda boa tarde, 1039. Puxa bem, questionamento, 3805, 104. 805, aguarde o Avianca, parque à sua direita, pode estar autorizado, puxa bem a questão. Pós Avianca autorizado, obrigado, 3204. Approach, descendo to 2000 feet, primary side 1012, call me established on localized course. 1013, I will call you established, ocean 6320. 2208, obrigado. Salvador, boa tarde, parceria 22, P2. Parceria 2262, contrato radar na decolagem, tudo mantém 180, perfil Arbor. 180 na Arbor, parceria 22, P2. 595, desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 9013. 3.500, está liberado velocidade. Quanto afirmativo? Salvador, boa tarde, vamos 039, próximo ao ponto 090, pronto, estamos para a disposição. Informa o Bandeirante da Força Aérea agora, sinal curto, após ele, a linha e mantendo 0, 3039. Mantendo, mantendo, mantendo 0. Establish on the localizer of runway inside Ocean Air 6320. 6320, complete your approach, contact tower 118.95. 118.95, Ocean 6320, thank you, so long. Mantendo o corredor Vera Cruz, após Vera Cruz, ingresso ao Interlagos. Chame visual com campo, Lógico Oscar Bravo. 5595, livre LS, desça para 12 mil pés, altímetro 1013, chame estabilizado no curso do localizador. Livre LS, chame localizador 1013, 5595. Salvador, aqui 5447, teria condições de apurar nisso, está presente? Então, cruzando 090, 5547. Salvador, boa tarde. 5562, boa tarde. Assina identificação. Chegada bom, chame no ideal descida. Undermarker, landing gear not locked. Roger, stand by for landing, clear at 6320. 6320. 05, um ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 63, bom voo. Com 63 e chamará 1895, obrigado. Boa tarde. Agora afirmativo, rotatória, chamei visual. Cabo Serra Serra? Então. Partida presente? 500 pés na minha escuta, chame visual com local de pouso. Visual com campo, tá difícil. 5595, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295. Voltou aí, está autorizado então, pulho bem para o 3. Afirmo, a companhia já liberou a reta do ar. Autorizado. aguardando. Agora de transferência do Rio Oscar, Oscar Bravo. Salvador, gol no 333, autorização São Paulo, convém? Gol no 333, autorizado. Faça tinha um fracopé, prepara a Dael no 333. Prepara a Dael no 333. Zero 2521 após pelo, prossiga a descida para 2000 pés, ajustado no 013. Liga LS, chama estabilizado no localizador, 0521. 2521, sim, após pelo 2000, 013, chamará estado do localizador. 039, vai cruzando 8000 pés, alguma possibilidade para o de frate? Mantenha, escute e aguarde a possibilidade. Aguardando na sua escuta. Olha o 35486 para o posto de estacionamento. Prejado de trio, chama táxi. Dá a chamada. Oscar Bravo, chame torre 1895 para a entrada do circuito. Prejado. 35447, chame o centro Recife no 2685, alterna 2545. 1-2-5-1-2-5-4-5-5-5-5-4-4-7. Uma boa tarde, senhor. Boa tarde, está 3805, está pronto. Gente, observe passagem do ATR da Trip e a Lima até a Ponte. Posso do colega da Trip, a Lima tem 380. Prossiga agora 333. Autorizado para Congonha, nível 360. Uniformes 1-6. Colada pista 10, saída da EL, leida após leida bridge. Controle no 2028. Transponda 5522. Poderia confirmar? O quê? Tudo? Tudo. Ah, então aguarde, copo. Voltar 3283 para o táxi, seu 297, 1-53, altera Recife. 283, táxi ainda no ponto de espera 1-8, decimal 95, ajuste padrão, bom voo. 30, ponto de espera 295, padrão, ajuste da 1-3-3. Aponto para a conta, 1-3-3-3. Aguarde um instante, gol na 3-3. Before Juliet, Ocean 6320. Ocean 6240. Wait, wait, before Juliet. Waiting before Juliet, 6320. 3805, devido decolar, vento 1-0-0 graus, 159. 3805. 00, pronto para ataque do ABD 9-6, com 2:38 do show, pelo Miel Terna Maceió. Pelo 600, segue Marília, no ponto de espera 1-8, decimal 95, ajuste padrão, bom voo. Segue Marília, 3805, padrão, voo 1-6-0-0. Paulo, 5595, liberou? 5595, Alfa, correspondente da Juliette. Alfa, da Juliette. Próximo pushback, estacionamento, voo no 333, porção 11. Confio para B? 02. 806. Roger, after the aircraft of go, we'll go for 06 Ocean 6320. Voo 333, pronto, cópia? Tá pronto, tá cópia pro push. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, após da El Leda, após Leda Pigeon, interceptará o uniforme Zulu, Unamei, seguirá conforme o plano. Controle 120, decimal 8, transponda 5522. Autorizado, 360, Serra Bravo, Serra Papá, decola da 10, curva à direita, da El Leda Bridge, após Zulu, Unamei, 208, controle 5522, eu transponda agora no 333. Gol no 333, cotejamento correto. Coordene o pushback com a equipe de solo. Informe pronto para o táxi. Pronto para o táxi, gol no 333. Sim, então 500 pés na minha escuta, chame na final para o pouso. 5595, aguarde o companheiro sair do pátio 3 após... Ingresso no pátio 3 e fica atento ao sinalizador. Pátio 3, a gente levou um ATR da trip no pushback, vai... pode ingressar? Aguarde mesmo sair do pátio. Então vai aguardar aqui antes da Juliette. 3-2-3. Ali decola do 0, tá? 3-2-3. Chega imediato no 394. 5-2-1 estabilizado? Estou no lock, interceptando o glide agora, 2-5-2-1. Complete a aproximação LS, chame a torre Salvador, é 1-1-8-9-5, vou ser 2-5-2-1. 2-5-2-1-118-9-5. A torre Salvador, bom ataque, eu vou 1-6-0-0, ponte 0-0, pronto. Táxi com 38 a bordo, 5 horas, alterna Aracaju. 04, aqui minha táxi via Índia para o ponto de espera. Lá torre na noite, decimal 95, a gente meio 3, bom voo. Bate o Índia no ponto de espera, 118.95, boa. Boa tarde, azul 4116. Identifique chegada a Mari e desça o nível 050. Romeu está autorizado, alinhar e manter no 17. Sente o braço, está autorizado o táxi até a barra para estacionar a frequência dele. Está 3283, decola 03, controle 208. 08 também. Então, 3283. É 283, bom 90, sai da boca, viu? Boca, 90, tá 3283. 394, 152 a bordo, 3 horas e 45 minutos. Utilizado. Mudo 03, 2000, autorizado. Fazer a guarduna, o 5621. Baixado para a roda, 2521. Nome dos 4, são número 2, no setor abaixo. Juliette Romeu, vento 100 graus, 159, livre decolar. Gol 600, autorizado ali, manter no zero. Autorizado ali, manter no zero, gol no 600. Ponto na 29, hein, comandante? Controlado, Sobrecinho 29. Sobrecinho 21, solo 06, livre à direita, vai para equipagem. Visitar. Livre à direita, depois segunda à direita novamente, aguardando para cruzar da pista em uso. Repetor 262, chame Recife, frequência 1260-1288. 260-288, passarei 2262. Controle Salvador, vou matar o meu amigo de Diamante, com o Lugo, vou esquerda, subindo o meu pássaro, qual é a tua chefe? Pode falar da barra. Fala da barra. Coordene o pushback com a equipe de solo e informe pronto para o táxi. Oscar Bravo, intensidade 1, faça um check rádio e chame novamente por gentileza. Tá pronto? Afirmativo. Autorizado, né, manter? E mantém 5486. Ok, autorizado, Las Costa Brava, era cruz no 1010, na cola da pista 17, primeira curva à direita, controle 120.8, acione o... Confirma o último transponder alocado. Decolou 08, controle 208. 08, obrigado. Obrigado, pode usar a minha 2521. 626 com os 2521, mantém a posição na interseção. O 5486, livre decolar, ventura 00 graus, 159. Livre decolar, 5486. Foi igual, 394.0. 7, mantém a posição. Passar 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Eu, Juliette Romeu, vai prosseguir 1000 pés até Gumanatuba. Atenção, apoio, assim que possível, subir ao 045. Sim, você vai manter o litoral ou vai voar direto? Litoral. Você pode falar da barra. Ok, bota ele fora da barra. Controle, ele tá na restrição de velocidade, tá? Tipo azul 4116. Tá livre da restrição. Espera 1895. Ajuste padrão. Opa, e a Índia? Pode ser 895, ajuste padrão. 125, decimal 45. 5486. Controle Salvador, trip 5486, boa tarde. Trip 5486, boa tarde, subiu 200, subida Momo. 200, subida Momo, trip 5486. Alinhar, reporte pronto para decolagem na 17, bravo. Alinhar, manter o 394. Alinhar, matei, 394. É, 00. Azul 41 no meio, desça para 2 mil pés, autorizado LS. Esse é o quilômetro no 093, reposto estabilizado. 2 mil, autorizado LS, 1013, azul 41 no meio. 9, direita 5, meio da. Bravo, autorizado de colagem da 17, vento no 00 graus, 159, bravo. Mantenha 1 mil pés inicialmente, tem um tráfego agora a posição de 10 horas, descendo para 2 mil pés a 10 milhas, é um Embraer 190. Decolagem 394, Ventura 20 graus, 159. Oscar Bravo, decolou Zulu 3, controle 20 decimal 8. Rato. Tá pronto na posição da Rua 0 3, 3, 3. Oscar Bravo. Tarde, Chanel, 6, 13 no 5, posição 13, informação November, pronto para a cota Guarulhos. Tarde, Chanel, 6, 13 no 5, autorizado Guarulhos, nível 360, já informamos o Luno 6. Decola da pista 10, saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5535. Autorizado Guarulhos, 360, após o Luno 6. Decola pista 10, curva direita, da El Leda Bridge. 208 controle, 5535 a transponder. 305, chama para o pushback acionar. Tá, tá. Tarde 1 no 394, pula 360, seja da El. Da El 360, 340. 220, 325. Para o Salvador 3205, passou 230. Bateu, chame o centro Recife 125, décima 1, alterne 13325. 251, 3325, obrigado. Nada. O Romeu Juliette, Romeu está livre do tráfego. Livre atenção para 2.500 pés ou 4.500, qual desejo? Zero, chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 26, Índia no ponto de espera 2 na noite, 10.95, ajuste padrão, um voo. Deve decolar 100 graus, 159. 7, eu vou no 333. Vai iniciar demais. Correção, 333. Torre, o azul 4116, está na final de 6.5 milhas, baixar a trava. Ciente, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso azul. Aguardando, azul 4116. 333. 333, boa tarde, Cuba 360, saída da Elvio. 360 da Elvio, no 333. Deve decolar 100 graus, 159. Atualiza presente para de brilho? Para de letra. Frente. 190, azul 4116. Lógico 24, decolou 19, controle 208. 19208, voo 924. Boa tarde, 924. 924-5350, boa tarde, entenda a PUCA. PUCA, bairro 350, 924. Gente, o Oscar Oscar Bravo, fique atento, tráfego com o Romeu 66, o Papá Romeu Bravo, Serra Serra, efetuando toque arremetida em Veracruz. 22, chama no 2019. 2019. Solo Salvador, bom dia, Azul 4196, liberou sua escuta. Bom dia, 4196, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8. Chame Recife 13325 Alterne 125 decimal 1. Gol no 333, qual a bola que está mantendo? No 333, controle. Gol no 333, acho que o senhor entendeu mal, foi autorizado por Adileta. Pro-Adileta? Eu tinha entendido Pro-Adileta. O senhor solicitou Lídia, ou Bridge, ou disse pro senhor voar na Pro-Adileta. Ah, entendi, Bridge, desculpa. Pode manter Pro-Adileta? Guarde um minuto que eu vou chegar com o tempo, se pode. Pode. Gol no 394, centre 13325. 1251. Caminhão 42 para Recife, pronto, cópia? Afirmativo, caminhão 42, pronto, cópia. Autorizado, 350 para Recife, via Aperus 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5542, controle frequência 120, decimal 8 na saída. Autorizado, 350 para Recife. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, Puca, Aracaju, 5542, 1208, ou Chanel 6142. Correto, chama pra acionar. Chamarei. 5542, ou nada. Gol no 333, está autorizado manter a proa de bridge, chame Recife, 13325, alterne, 1251. Está autorizado a manter pro de bridge. Tem agora 1338, gol 1333. 13325, alterne 1251. 3325, 251. Gol 1924, foi direto Maceió e chame Recife 12685, alterne 12545. Né, 6326, vou ir pro de TAP, desça para 2000 pés, ajuste no 013. TAP 2000 com 1013. 32. Correto, está autorizado LF, reporte estabilizado. 6326, autorizado LF, reporte estabilizado. Tripe, boa tarde. É o padrão 116. 116 pra vocês, né? Tango Romeu, Juliette Romeu, controle. Mantenha 2500 pés com sinais visuais. Troque frequência para coordenação 123.45 e para ingresso na terminal de Ilhéus na 1201. Tem um bom voo. Controle da China 6326, pode manter a velocidade. Está livre, Oxenai 6326, informe no localizador. Ok, está livre, informará estabilizado o localizador, 6326. Topa Tango, Novembro, Yankee, Mike, controle Salvador. Salvador, muito boa tarde, é o Xané 63, não sei, então estou com frente para pushback e ano também. Prezado, você não está aqui, minha 3 você. Prezado, Xané. E ano também vai, fazer uma tarde, estou com frente. Alexandre. Localizador 6326, aviso a droga. 6326, completa final, torre 11895, tomou pouso. 1095, obrigado. Dalião. Fui aliás, desocorosa. Tente o Oceana 6326, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, no meio dúzia de nós. Meia. Deu uma centena, na cola da pistão no zero, primeira curva à direita, contra o perfil da coral, até a posição coral, após coral segue para Dendê e após Dendê conforme rota do plano de voo. Controle no 20 decimal 8, transponda 5534. Correto, 1208, autorizado acionamento, chame para o táxi. Afinal, já travado, confirmando 6326. Tente, eu sou na 6326. Eco, 025 Luiz, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída arbórea, após arbórea, Elefa. Após Elefa, intercepta área Famzulu 2-1 e sai conforme plano. Controle 1-2-0, decimal 8. Transporta 5-5-1-2. Amador, muito boa tarde, o Xané 63 do Norte, no ponto esperado 1-0 e pronto. Boa tarde, o Xané 63 1-5 ali, mantém pistão no 0. Autorizado ali, aí mantém, o Xané 63 no 0. Bomba 08, a intenção da colada cabeceira ou da interseção até? Autorizado o táxi até o ponto de espera do hotel. Ajuste no 012, confirme o PLB e o trem. PLB 07, a zona aqui é de 4. Gente, 1-08 no ponto de espera do hotel, chame torre 1-08, desse 95. Salvador, boa tarde. Hoje a minha 326 livrou. Nossa, minha 326 está civil, foi direto de Portão 1. Alfa Juliette, portão 632. Autorizado aí, tem que falar roxa, né? Tango, Novembro, Yankee, Mike, controle Salvador.